não tem jeito. Eu já não tenho mais o que dizer. Nem sei se sou o cara pra você. Nem sei se você quer que eu te chame de amor. Que eu te leve uma flor do jardim direito. A coisa entre nós não tá legal. Você tem suas fases, é normal. Mas nunca mais me quis nem me chamou de meu bem. Me sinto só sem ninguém. Mas enfim, nosso amor tá como um inverno tão gelado. Não tá mais como no verão passado, que era quente, cheio de calor. Nosso amor tá mais pro outono do que primavera. E eu nesse compasso de espera, aguardando ver no que vai dar. Do que preciso for, farei pelo nosso amor, que era sempre verão. Em qualquer estação, a flor mais bonita eu escolhia e sempre colhia pra você, minha vida. Primavera dos meus dias, mas está tudo tão frio. Um outono, um vazio, me abraça que o inverno passa. Vê direito, a coisa entre nós não tá legal. Você tem suas fases, é normal. Mas nunca mais me quis nem me chamou de meu bem. Me sinto só sem ninguém. Mas enfim, nosso amor tá como um inverno tão gelado. Não tá mais como no verão passado, que era quente, cheio de calor. Pra outono do que primavera. E eu nesse compasso de espera, aguardando ver no que vai dar. Nosso amor tá como um inverno tão gelado. Não tá mais como no verão passado, que era quente, cheio de calor. Outono do que primavera. E eu nesse compasso de